Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só põe o bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. E se a gente tiver um cafezinho assim? Está de volta mais um Café Brasil. E hoje querendo saber o que você é. Já pensou, hein? Para começar, vamos com uma frase do escritor português Geraldo Eustáquio. Quando eu me pergunto quem sou o que pergunta ou o que não sabe a resposta? Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Eu não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Eu abro o programa de hoje com um texto de André Camargo, que escreve para as iscas intelectuais do meu site. O nome do texto é O Que É Você? E ao fundo, você ouvirá Corpos de Luz Tupã, com Naná Vasconcelos. Você não é a sua conta bancária, nem a marca da calça que você usa. Essa é fácil. Nascemos peladinhos e, é claro, sem um tostão no bolso. Muita água tem de passar por debaixo da ponte até conquistarmos nosso primeiro cartão de crédito, uma Ferrari e o último PlayStation. Ou até nos darmos conta de que não vai ter nada disso e a vida é isso mesmo. Depois, as coisas vão acontecendo e tal, e uma hora a gente morre. Outro dia assisti à exumação dos restos mortais de dois familiares. A bela gravata e o terno que escolhemos para o velório não passavam de trapos apodrecidos. Rasgavam fácil. Os ossos escuros e avermelhados, cobertos de terra. Foram todos para uma urna de plástico. Quer dizer, cada conjunto de ossos foi para uma urna diferente. Não, você não é seus ossos. Nem a carne que a terra come. Talvez você pense que é esse que você vê no espelho, mas o que é que você vê, hein? Só você sabe. Se você fosse as suas ideias, crenças e valores, seus sentimentos e experiências passadas, assim como seus impulsos e expectativas para o futuro, eles teriam de permanecer o que sempre foram e continuar assim. Porque esse, enfim, seria você. Mas eles mudam o tempo todo. Não dá pra dizer que você é alguma coisa que cada hora está de um jeito. A visão das coisas do velho não é igual à da criança. Você também não é a sua mente. Você não pode ser algo que não dá pra ver, apalpar, medir, cheirar, morder, nada. Onde fica a mente, hein? No cérebro? Em que parte do cérebro? Nunca vi uma mente. Você também não é o seu corpo. A maior parte das pessoas se identifica bastante com o próprio corpo. Quando querem saber quem são, geralmente terminam as voltas com uma imagem mental do próprio corpo. No seu corpo é que eu encontro, depois do amor, o descanso e essa paz infinita. No seu corpo, minhas mãos se deslizam e se firmam numa curva mais bonita. No seu corpo, o meu momento é mais perfeito. E eu sinto no seu peito o meu coração bater. E no meio desse abraço, eu me amasso e me entrego pra você. E continuo a viagem no meio dessa paisagem onde tudo me fascina. E me deixo ser levado por um caminho encantado que a natureza me ensina. E embora eu já conheça bem os seus caminhos, me envolvo e sou tragado pelos seus carinhos. E só me encontro se me perco no seu corpo. Olha só, a nossa diva Maria Bethânia com o Seu Corpo, de Roberto e Erasmo. Essa música foi gravada por Roberto em 1975 e é linda. Com Bethânia cantando, então... No seu corpo, meu momento é mais perfeito. E eu sinto no seu peito o meu coração bater. E no meio desse abraço, eu me amasso e me entrego pra você. Por que será que a gente diz meu corpo, hein? É como se o corpo fosse igual a um carro. Da mesma forma que o carro leva a minha pessoa para passear, o meu corpo leva a minha mente para passear. Desde que não tenha que andar muito, é claro. Mas se o corpo é meu, ele não é eu, certo? Algo que eu tenho não pode ser aquilo que eu sou. A gente também diz meu rosto. Eu acho que a coisa mais eu que dá pra ver é o meu rosto. Ainda assim, e é curioso, eu sou a pessoa que menos intimidade tem com ele. Porque eu não passo o dia na frente do espelho. As pessoas que eu encontro, então, o tempo todo, têm uma visão melhor de mim do que eu mesmo. Meus familiares, colegas e amigos conhecem melhor do que eu mesmo minha fisionomia, minhas expressões faciais costumeiras, meus trejeitos, minhas caretas. Acho que o meu rosto é mais deles do que meu. E embora eu já conheça bem os seus caminhos, me envolvo e sou tragado pelos seus carinhos. Só me encontro se me perco no seu corpo. É, e então vem o cérebro. Esse é legal, porque podemos até viver sem um braço ou os dois, sem as pernas, mas não sem o cérebro. Ah, e o coração e os pulmões, hein? Os rins. Mas também não podemos viver só com os órgãos essenciais. Talvez sejamos o conjunto. Mas o conjunto do quê, hein? Dos órgãos essenciais. Eu penso nas minhas mãos, meus braços, minhas pernas. Detestaria perder alguma dessas coisas. Eu as considero muito minhas. Gosto delas e prefiro que continuem assim. Mas não são indispensáveis. Posso virar um toquinho e continuar sendo eu. Você pode ter um braço e uma perna amputados, pode ter o seu rosto desfigurado e ainda assim sobreviver. Pode até ser feliz, mas não pode parar de respirar. O dia em que você não conseguir realizar a próxima inspiração, já era. O que significa que você precisa da atmosfera funcionando direitinho para poder seguir adiante. O que, por sua vez, significa que a atmosfera faz mais parte de você do que o seu braço, suas pernas e seu rosto. Sem ar, morreu. Se deixaste de ser minha, não deixei de ser quem era. Por morrer uma andorinha, não acaba a primavera. Por morrer uma andorinha, não acaba a primavera. Como vês, não estou mudado e nem sequer descontente. Conservo o mesmo presente e guardo o mesmo passado. Conservo o mesmo presente e guardo o mesmo passado. Eu já estava habituado a que não fosses sincera. Por isso eu não fico à espera de uma ilusão que não tinha. Se deixaste de ser minha, Não deixei de ser quem era. Se deixaste de ser minha, não deixei de ser quem era. Oba, música popular portuguesa, mais uma vez no Café Brasil. Desta vez é Carlos do Carmo com Por Morrer uma Andorinha. Carlos do Carmo é um conhecido cantor português de fado. É até mesmo cidadão honorário do Rio de Janeiro. Entrou para a história de Portugal por ter sido o primeiro artista português a lançar um CD. Você gosta de fado, hein? Eu adoro. Horas, minutos e instantes seguem a ordem austera. Ninguém se agarra à quimera do que o destino encaminha, pois por morrer uma andorinha não acaba a primavera. Por morrer uma andorinha não acaba a primavera. Não acaba a primavera por morrer uma andorinha. Vamos voltar ao texto do André Camargo. Da mesma forma, você precisa do sol brilhando. Veja o que aconteceu com os dinossauros. Sem luz, o calor e a energia do sol, vamos todos para o brejo. E a água também, evidentemente. Se não temos água potável, perecemos ainda mais rápido do que na ausência de comida. O sol e a água fazem parte de você. Eles, na verdade, são partes indispensáveis, porque sem eles você não existe. Como você poderia ser você mesmo, hein? Em uma dimensão qualquer onde não houvesse o sol e nem a água, hein? O nosso corpo é composto de algo como 75% de água. E me contaram outro dia que existem tantos micro-organismos estrangeiros habitando o interior do nosso corpo, que há em nós mais células desses serzinhos, não eu, do que células verdadeiramente humanas. O que eu acho difícil de acreditar, mas vá lá. Café Brasil. As plantas e os animais também precisam do ar, do sol e da água, e da terra, naturalmente. Assim como nós dependemos da terra, das plantas e dos animais para nos alimentar. A gente já vem com essa doença de fábrica e temos que nos manter constantemente alimentados para não sentir os sintomas. Fome, fadiga, fraqueza, estresse, irritação, desespero, dores musculares, confusão mental e assim por diante. Vai ficando cada vez pior até a próxima dose. E estamos curados por algumas horas. Podemos viver sem um rim, sermos cegos, surdos e mudos. Ainda assim, se as plantas e animais desaparecerem, nós desapareceremos junto. As plantas e animais, em equilíbrio ecológico, são uma parte mais nossa do que os nossos sentidos físicos e órgãos internos. Não sobrevivemos muito tempo sem comida. Comendo uva na chuva, comendo uva na chuva, comendo uva na chuva, comendo uva na chuva, comendo uva na chuva, comendo uva na chuva, comendo uva na chuva. Comendo uva na chuva, sabe quem vem aí, hein? Karnak. Você já ouviu Karnak? Não? Pois devia. Cada água que cai do meu rosto é uma chuva que ainda não parou. Cada água que cai lá de cima é a lágrima de alguém que brigou. Será que um dia a gente vai parar de brigar? Será que um dia a gente vai parar de brigar? Será que um dia a gente vai parar de brigar? Será que um dia a gente vai parar? Cada raio que cai lá de cima é uma luz no meio da escuridão. Cada tapa que recebo no rosto é a chicotada de um furacão. Será que um dia a gente vai parar de brigar? Será que um dia Pois é, assim também com os seres microscópicos. Do seu invisível equilíbrio depende a nossa existência. E os seres macroscópicos, hein? Seu chefe, sua sogra, seu vizinho. Como somos seres sociais, precisamos de um contexto cultural humano para não enlouquecer. Você assistiu aquele filme Náufrago com o Tom Hanks, hein? Lembra do Wilson? E o nativo sexta-feira que Robinson Crusoe encontrou na ilha, hein? No mais, nenhum ser humano pode chegar a ser humano se não na presença de ao menos um outro ser humano que lhe troque as fraldas e o ensine a se comunicar. Já ouviu falar no Kaspar Hauser? Sem o suporte afetivo de uma rede de relações sociais, os colegas de trabalho, a atividade que gera benefícios à comunidade, os familiares e amigos, as celebridades da hora ou mesmo os desconhecidos que perambulam por aí, sem essa turma toda, tendemos a nos deprimir. Precisamos de rostos humanos que nos devolvam nosso olhar. Pra amar, pra odiar, pra ignorar, imitar, discordar, xingar. Pelo menos de vez em quando. Caso contrário, a vida vai se esvaziando de sentido e a energia vital vai murchando até definhar completamente. Desse ponto de vista, o outro talvez seja mais você do que você mesmo. Na verdade, dependemos da atmosfera, dos oceanos, do sol, das pessoas e do planeta Terra como um todo. Não fosse a força que nos mantém colados, a gravidade, sairíamos flutuando a esmo pelo espaço sideral, como bolhas de sabão. O que não teria como dar certo, não é? Você é o seu coração, sua mente, seus pulmões, o sol, a lua, o vento, as florestas, os animais, bactérias e vírus, o ar, a poluição das máquinas, computadores, internet, pernilongos, sapos, baleias, livros, Coca-Cola. Quando você fechar os olhos pela última vez, tudo isso desaparecerá com você, para sempre. Afinal, isso é o que você é, tudo o que já foi e será pensado, tudo o que já foi e será imaginado, sentido e vivenciado do começo ao final dos tempos, em perpétuo movimento. Se não isso, o que é você, hein? Ah, o texto do André Camargo mexe com a cabeça da gente, não é? Pois quer mais, hein? Tome então este poema de Flor Bela Espanca. Sei lá, eu sei lá bem. Quem sou? Um fogo-fato, uma miragem. Sou um reflexo, um canto de paisagem. Eu apenas cenário, um vai-e-vem. Como a sorte, hoje, aqui, depois, além. Sei lá quem sou, sei lá. Sou a roupagem de um doido que partiu numa romagem e nunca mais voltou, eu sei lá quem. Sou um verme que um dia quis ser astro, uma estátua truncada de alabastro, uma chaga sangrenta do Senhor. Sei lá quem sou, sei lá, cumprindo os fados. No mundo de maldades e pecados, sou mais um mal, sou mais um pecador. Eu e você... Não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais pura. Eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso e o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo. Tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. Ah, Ana Carolina, com quem de nós dois? Que foi um de seus maiores sucessos. Você deve ter ouvido essa música 1 milhão de vezes, não é? Eu acho que ela vendeu 1 milhão de discos. Essa música é uma versão da italiana La Mia Storia Tra Le Dita, que explodiu na voz de Gianluca Grignani. Você deve ter ouvido também. Pois é, mas quantos se lembram que antes da Ana Carolina, uma outra versão tocou muito na voz de José Augusto, hein? Com o nome de Minha História, a música foi bastante executada, não tanto como a Ana Carolina, que é cool. Mas é de se pensar, compare as letras. Se quiser ler com cuidado, acesse o meu site, que esse programa está lá no blog Café Brasil. Sabe por quê? Foi tão inútil ter ficado com você. Ok, tá no fim. A decisão é discutível, pois é você quem quer assim. Mas fica aqui comigo essa noite. Eu sinto que você não está segura. Talvez eu já me veja aqui sozinho, porque eu conheço esse sorriso meio sem juízo. Uma vez esse sorriso me abriu o paraíso. Ouvi dizer, pra cada homem tem outra igual você. Eu sei que sim, você também sabe que vai ter outro igual a mim. Mas olha nos meus olhos quando eu digo: será que a gente pode ser amigo? Mas como conviver sem ter engano? Porque um amigo eu perdoo, mas você eu amo. Pode até não parecer normal, mas é um instinto natural. Porque apesar de tudo que você me faz, eu não te esqueço e sem querer te quero mais. E muitas vezes eu pareço ser tão duro, é que as pessoas... Pois é, o que é que faz uma música ser cool ou ser brega, hein? Quem canta? Ou arranja? Hein? Um bom tema para um dos próximos programas. Oba, que programa diferente! E é assim, ao som de José Augusto, que o nosso programa que perguntou quem é você vai embora. Com Cissa Camargo na produção, Lala Moreira na técnica e eu, Luciano Pires, na apresentação. Estiveram conosco hoje, olha só, Flor Bela Espanca, Geraldo Estáquio, Ana Carolina, Carlos do Carmo, Naná Vasconcelos, Karnak, Maria Bethânia, Gianluca Grignani e José Augusto. É a Salada Café Brasil. Você gosta, hein? Pois saiba que esse programa está em meu site e pode ser baixado para ser ouvido outra vez. E tem até uma versão eletrônica com todas as letras, poemas, links para o YouTube e tudo que você ouviu aqui. Visite a gente, meu, www.lucianopires.com.br. Para terminar, que tal Coco Chanel, a famosa estilista francesa, hein? Eu já não sou o que era, devo ser o que me tornei. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.